Salvador, boa tarde, está 3603 no sinal, passando, fica certo, sem checar. Gente, Líbio Pulso, 3603, vento 150 graus, 8 nós. Líbio Pulso, na pista 10, está 3603. Ingresso à esquerda, reporte alinhado para o Antônio Colau, informe. Ouro 273, chama Centro Recife, frequência no 251, alternativa no 3325. 251, 3325, bom trabalho. Decolagem uniforme, vento 150 graus, 8 nós. 3603, solo aos 46, direita 1219, solo. 19. Boa noite, Solo, TAM 3603. TAM 3603, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, boa noite. Boa noite, Alfa, antes da Juliette. Controle Salvador, boa tarde, L0580, passa 85 na descida, informação é a Serra. Objeto 5890, sem identificação, chegada a Mare, desse mantém o 050. Gente, após etapa e voa para o servidor 366, final Reinado, 5890. E após etapa, serra 366, 5890, obrigado. Golo 940, informa que vai necessitar mais 1 a 2 minutos aqui para a retirada de finger. Gente, Golo 940, reporte quando pronto para o pushback. 603, ingresso a Juliette, portão 07. Ok, ingresso no pátio livre para o 07 até daqui a pouco. 400, vigilância radar, uísque. Bronco 940, posição 5, pushback excelente. Bono 940, coordene com a equipe de solo que após a passagem da guarda do Airbus da TAM está livre. Chame para o táxi. Faz o TAM, chama na táxi. Salvador, boa noite, Oxiné 6259, informação Sierra para Guarulhos. Oxiné 6259, Guarulhos, aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decolada a pista no zero, perfil de saída da EL, lida após direto BDEV com curva à direita. Transponder 5045, controle 1998. Zero nível pela Aterista 50. Decola da 10, da EL, Leda, BDEV, curva direita, 5045, 398, 6259. Chané 6259, cotejamento correto, chame pronto. Parabéns. 940 para o táxi 188 a bordo, 4 horas 19, alterno galeão. Patango, isso que é que uniforme chama Centro Recife. Frequência no 251, alternado no 3325. 251, 3325, 580, desce para 2.500 pés, autorizado a final RNAV, reposto estabilizado. 2.500 pés, autorizado a final RNAV, reposto estabilizado, 580, obrigado. Gol 940, bom dia, aproximado ponto de espera, tá pronto. Sente atualizado, aliás, decolar vento 160 graus, 109, 940. Ali decola 110, gol 940. Boa noite, da 3097, informação Terra pronto, cópia Galeão. Tá 3197, Galeão, aprovado nível 380, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Serra Golf Romeo, Upper Zulu 16, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL. Da El Leda após direto Bidev com curva direita. O transponder 5104 e o controle 199.8. Autorizado para o Galeão, nível 380. Decola da 10, da El Leda após voo direto Bidev. Upper 50, Bidev até novembro 857, seguro, Upper Zulu 16, grupo de Upper Zulu 4 no Barbacena. Curva direita, 5104 no transponder, 7098 é o controle, da 3197. Tá 3197, cotejamento correto, chame pronto. 3197. 98-1940. Controle Salvador, boa tarde, jogou 1940, decola, cruza, Nikki Aspeg. Voo 1940, sobe para nível de voo 360, vigilância radar. 360, voo 1940. Fala, sou 3197 no 08, pushback acionamento. Livre chame táxi, são 3197. Ah, autorizado, são 3197. No 0, complete final, chame torre em 1 no 8, decimal 6. 5890, 18, decimal 6. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Pátio 3 está livre, chame táxi, trip 5241. Trip 2, funciona bem, alfama na prova para o táxi, trip 5241. Oi, Salvador, boa tarde, Webjet 5810. Está na final da pista 10, sendo embaixecado. 5810, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. A livre pouso, pista 10, Webjet 5810. Trip 5241, não conheço 2 a bordo, autonomia de 3 horas, Alberna Galeão, pronto para o táxi. Trip 5241, no táxi via pátio 3, ajuste no 0 no 3, reporte ingresso no pátio 1. Sim, táxi via pátio 3, ajuste no 0 1 no 3, reportará ingresso no pátio 1, trip 5241. Trip 5241 autorizado, ingresso no pátio 1, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torre no 86, ajuste no 0 no 3. Bom voo. Pátio 1, Juliette Alfa, até o ponto de espera na 10. Quando lá, 118,6, muito obrigada, trip 5241. Bono 776, identifique, desça para o 050, chegada Mari. 050, Mari. Bono 940, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 513325, voo 1, auto batizado. 810, solo 04, direita, 219, solo. Virando direita, 219, web 5890. Salvador, muito boa noite. 35241, aproximando o ponto para dar 1-0 para 1. Autorizado, triple em área decolar, vento 160 graus, 8 nós. Sim, autorizado, área decolar, 1-0, 35241. 1-1-6 a bordo, 0405, alternando o barulho. Gente, então 3197, só um momento para o táxi. Web 5810, só corrigindo, o táxi até antes da Juliette, previsto portão 02. Tá, então vai táxi até antes da Juliette, Web 5810. Tá, 3197, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera piso no 0. Quando lá, turno no 86, ajuste no 0, no 3, bom voo. Juliette Alfa até o ponto de espera no 0, ajuste padrão. Obrigado, boa noite. Patrulha Decola 06, controle de 98. Grato, lá pra parte. Eu tripe 5241. Boa noite, tripe 5241, sobe para o 400, vigilância radar. 00, poderia voar Leda? Autorizado, Leda. Grato. Web 5810, observe a passagem do Airbus da TAM, segue o mesmo até antes da Índia, aguardando para ingresso. Web 5810, vai prosseguir então na Alfa, aguardante da Índia, aguardando para ingresso no pátio. A posição final vai ser a 1 ou a 2, presente? A 02, ok? Só aguardar o início do pushback do Avianca que o senhor já ingressa no pátio. Ok, então vamos aguardar o 5810. Incrementar até 275 no 884. Até 275, voo no 884. Ou no 776, voe para Itape. Itape está presente no 776. Colar, vento 140 graus, meia dúzia mais. A linha decolar a 10, 3 horas 7. Web 5810, observe o pushback do Airbus da Avianca após ingresso à Índia, portão 02. Ok, após o liberar o acesso à posição 2, para a aeronave da Avianca, o Web 5810 vai ingressar. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, passarindo 2224 com informação de erra. Passarido 2224, acione identificação pro Diamanda, isso é 070. Positivo, identificou, descendo ao nível 070 quando avança 2224. Decolo 09, controle 09, descendo 8. 98, bom final de semana. Trade Salvador, boa noite. Está 3197 na Dial. Boa noite, 3197. Sobe para o 380, vigilância radar. 380, 3197. Bono 776, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. 2.000 no 0 no 3, no 776. Bono 884, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3, gol no 884. 3.000, gol de 13, gol no 884. O 1884 foi pra Duna. Duna, 1884. Sabendo 2224, desce para o 050. Gente, 050 descendo, 2224. Chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. Bom dia, Costa Serra, Quilo Delta. Boa noite, 5518, desce, mantém o 060 na proa de Amana, me escuta, identifique.